Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Falar de memória sempre com João Guedes. No último programa, em que recordámos George Chinnery, falámos de passagem sobre uma mulher que terá sido amante do pintor britânico e de quem ele nos deixou vários retratos. Harriet Law é considerada a primeira jovem americana a visitar a China, pelo menos de que há registro. Ora, bem registada está a vida de Harriet Law, porque durante todo o tempo em que aqui esteve, se dedicou à escrita de um diário no qual descreveu detalhadamente a Macau oitocentista, João. Exatamente, da mesma forma que George Chinnery deixa os quadros e os retratos, porque Chinnery era um retratista, Harriet Law deixa um diário imenso, eu creio que são 20 ou 30 volumes, sobre Macau, em que retrata todas as grandes figuras desse tempo, desde os Jardines, Matsons, eu creio que ainda o Bill, não, o Bill, ainda Bill era também um dos grandes comerciantes de ópio, que é o homem que é vigarizado pelo ouvidor Arriaga, que lhe tinha prometido que poria o ópio de Macau no Brasil, e depois, claro, que não conseguiu fazer nada disso e de maneira que o Bill acabou por se suicidar. Era uma bela oportunidade de negócio. Exatamente, pronto. E de maneira que Harriet Law está metida nesse meio. Descreve um meio que não é descrito por mais ninguém, porque era o meio britânico e americano constituía aqui uma comunidade completamente diferente e diferenciada. Havia a comunidade portuguesa, que é descrita por várias pessoas, embora não tantas como isso, mas enfim, há descrições de várias, mas não há uma única descrição em português, por um autor português, da comunidade inglesa. Que tinha um certo peso. Tinha um grande peso, eu diria até que talvez teria um peso maior do que a comunidade portuguesa aqui em Macau. Financeiramente, sem é dúvida nenhuma que tinha. Em número, não sei se alguma vez terá tido preponderância sobre a comunidade portuguesa. Mas, de qualquer maneira, é Harriet Law que descreve toda essa gente. Matson, o inglês que compra o lugar de deputado na Câmara dos Comuns em Londres, para defender os interesses britânicos no Extremo Oriente, mas principalmente para conseguir que a Inglaterra apoie, portanto, como Estado, a fundação de Hong Kong, não é? Porque as autoridades britânicas não estavam especialmente interessadas em apadrinhar a conquista de Hong Kong pelo capitão Elliot. Jardines, que era um médico tornado negociante em Macau, uma figura que esse mantém-se aqui sempre. É praticamente o único, outros teriam, mas não muitos, que se mantém em Macau depois da fundação de Hong Kong. Portanto, a própria Jardine and Matson's companhia acaba por ser transferida para Hong Kong quase imediatamente após a fundação da nova colónia inglesa, mas Jardines nunca acreditou no sucesso de Hong Kong, e realmente Hong Kong andaria umas décadas larguíssimas até começar a afirmar-se, e começa a afirmar-se só já no século XX, por volta de 1910, beneficiando de várias circunstâncias, nomeadamente o caminho de ferro na China, o comércio do algodão e pronto, e Hong Kong avança mesmo. Mas mesmo aí tem alguns problemas, porque já surge Xangai e de maneira que há rivalidade. Bom, essa comunidade americana que aqui está, que é importante, influente, há, aliás, variedíssimos nomes no cemitério protestante de que falamos aqui há uns tempos, de americanos que têm histórias e que terão histórias até muito interessantes. Harriet Law fala deles, retrata-os, convive com eles. As únicas descrições que se podem aproximar das de Harriet Law são já as de Austin Coates, um escritor britânico. Mais tardio. Muito mais tardio, portanto é nosso contemporâneo, é do século XX, e é o homem que tem acesso aos arquivos britânicos. Ele não é um historiador, mas, quanto a mim, faz melhor história do que talvez um historiador, por isto, neste ponto concreto. Porque, muitas vezes, só a fantasia consegue... chegar à verdade. Exatamente, chegar a todo este clima muito especial. O tráfico do ópio não era um comércio propriamente legítimo. Exatamente, não era. Exatamente, e portanto, tudo isto condicionava. Havia um estigma também. Exatamente, condicionava a atitude das pessoas, etc, etc. Harriet Lowe chama a atenção em várias descrições, algumas eu lias, nomeadamente da a questão religiosa, porque... Exatamente, nós, como bem dizer, nós estamos junto ao local onde em tempos esteve a casa de Harriet Lowe, aqui na calçada de São João, mesmo junto à Sé de Macau, e essa visão oferecia-lhe um contraste à sua própria vivência, porque Harriet Lowe era uma Quaker, uma protestante. Exatamente, e portanto, ela não gostava dos católicos, portanto, achava tudo isso muito ridículo, e tem descrições muito interessantes das procissões que se fazem, até etnograficamente é muito, muito interessante essas descrições, porque fala dos dós que as maquenses utilizavam. Os dós eram uma espécie de manto que encobria o corpo todo, uma espécie de burca, digamos assim, e falava, portanto, dessas procissões que saíam, nomeadamente a procissão do Senhor dos Passos, que já vem desse tempo, que era a procissão que congregava toda a gente, e que saía aqui da Sé, e Harriet Lowe estava aqui neste seu segundo andar. Com vista privilegiada, exato, com a pátio da Sé. Exatamente, e portanto podia fazer aquela descrição toda. É muito interessante, houve uma professora que, de letras no Las Colamas, que publicou um livro interessante, embora uma coisa pequena, que se chama Everything in Style, que fala dela e insere algumas descrições da Harriet Lowe. Este livro é em inglês, vale a pena ler. Portanto, vale a pena ler as descrições da Harriet Lowe e também Austin Coates, porque o que acontece é que ela não gostava da religião católica, mas os protestantes não podiam exercer livremente o culto aqui em Macau, porque a Igreja Católica era a única autorizada. Exatamente. Mas o que é certo é que os protestantes faziam o seu culto sem quaisquer problemas nem restrições, porque eles é que mandavam em Macau. E tinham poder monetário. Exatamente, e portanto, todas essas proibições, tal como as proibições de construir casas em Macau, também se construía na mesma. Portanto, tudo isso faz parte desta fábula que sempre foi... Uma negociação sempre em curso. Uma negociação, um cenário que oculta sempre a verdadeira face da cidade. E assim recordamos, Harriet Lowe terá sido a primeira jovem americana a viver em Macau, e aqui dedicou-se à escrita de um diário que até hoje permanece como um vívido testemunho de Macau do século XIX. Obrigado, João. Até à próxima. Obrigado.